olha para o meu rosto, me vê assim tão contente, não percebe o desgosto que trago em minha mente. Às vezes fico disposto a deixar os meus parentes aqui desaparecer, para tentar esquecer a dor que meu peito sente. Eu vivia tão feliz, sorria tranquilamente, mas aquela quem eu quis me deixou tão bruscamente. Amor velho tem raiz, ditado de antigamente. São coisas da natureza a minha grande tristeza, é dela viver ausente. A minha mágoa escondida quase me deixa doente, aquela ingrata querida me esqueceu tão de repente. Mas se um dia arrependida ela voltar sorridente, jamais sofrerei assim. Então chegará o fim, o que meu coração sente.